DJ Pereira, Don Juan, Ia, MC Kev, 21 é o ano. Sei que eu financio em mil vezes, mas esse ano eu vou passar de foguetão. Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá. Já guardei até os 500 do combão. Vou deixar no Instagram enquete. Qualquer a morena que vai subir na Hornet. Fico com teu bolo pelo menos um back. Fico com teu bolo pelo menos um back. Pra nós que não tinha nada, hoje me sinto chefe. Pra nós que não tinha nada, eu me sinto chefe. Eu me sinto chefe. Tá mole, molezinha. Que diria os maloqueiros, tá curtindo na prainha. Mole, molezinha. Comentado entre o bonde das novinhas. Tá mole, molezinha. Que diria os maloqueiros, tá curtindo na prainha. Mole, molezinha. Comentado entre o bonde das novinhas. Eu sou o tubarão. Três serem um baseado e uma porção de camarão. Uísque do bom, de passagem nessa porra. Mas não vai ser de busão, nunca mais. Cansei de ouvir blá blá blá de chefia. Andar de bode tem que dar pinote. Salário mínimo nunca rendia. Isso é vida, não fode. Deparei com a panela vazia. A fome fazia goma de playground. Chuva minava os barraques. A dona Maria com balde. Eu chorei, mas não deixei de acreditar. Eu cantei e vi vários de me zombar. Não revidei e falei, deixa zoar. Cheguei aqui, então pode apitar. Cheguei aqui, então pode apitar. Cheguei aqui, então pode apitar. Nem que eu financio em mil vezes, mas esse ano eu vou passar de foguetão. Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá. Já guardei até os 500 do combão. Nem que eu financio em mil vezes, mas esse ano eu vou passar de foguetão. Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá. Já guardei até os 500 do combão. Em 2015 eu passei de Vera Cruz, Ilha Bela. Vou relembrando lá do Kevin da antiga. 2020, olhos menor com a nova Evoque. Rico novinho, mandaquinho da favela. Lá na praia, para gato, está um close. Hoje a praia tá maravilhosa e vai ter de si. Cada passo um embolado, um gole de quinho. Vem com esse corpinho molhado. Menina, te quero sujar de areia. Depois eu quero ver sua marquinha. O maloqueiro louco favelado. Gosta de bandida. Quero seu corpo inteiro, sente seu gosto sozinho na ilha. Nem que eu financio em mil vezes, mas esse ano eu vou passar de foguetão. Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá. Já guardei até os 500 do combão. Nem que eu financio em mil vezes, mas esse ano eu vou passar de foguetão. Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá. Já guardei até os 500 do combão.